No momento mais difícil eu me vi, eu e eu, ou eu versus eu. Meu Deus, eu sei, o seu filho mereceu, mas agora chega, fudeu. Eu já entendi porquê e aonde eu errei. Eu tentei, eu mudei, não me olhe com esse olhar de nojo. Você sabe que em mim doeu. Tudo bem, não tá não, mas vai ficar. Acredite no mano aqui. No final do ano eu não me vejo aqui. Eu queria tanto você aqui, mas eu não tenho. Quem me escuta também perdeu muito. E tudo bem, acredite, tudo bem. Deixa a lágrima cair. Vai ficar tudo bem um dia. Tenho chorado com maior frequência. Tenho bebido com maior frequência. Tenho sentido a abstinência de uma buceta, de uma cuceta, de um beijo sincero. Eu nem sei se o dela foi, mas pra mim foi. Eu queria estrangular eu com 6 anos de idade, depois do evento que me atormenta. Manos me perguntam coisas que não sei responder. Manos me perguntam como faz pra seguir em frente e esquecer. Manos me perguntam como evoluir e superar a culpa. Manos me perguntam como não querer morrer, e eu não sei responder. Eu ainda busco um porquê. Eu ainda busco um porquê. Eu ainda busco um porquê. Sim, todo dia eu busco um porquê. Eu, todo dia eu busco um porquê. Eu ainda busco um porquê. Eu sei que vai aparecer um motivo pra mim me levantar mais uma vez. Eu vou vencer. Quê? Por que tão sombrio, Max? Por que tão sombrio, Max? Vamos lá? Pode. Por que tão sombrio, Max? Acordei pra mais um dia que vai ser difícil. Logo de manhã eu bolei 2 finos. Logo de manhã eu fumei os 2 finos. Tem sido dias complicados de estar vivo, mas eu continuo, eu prossigo. Dessas neuroses ruins eu me esquivo. Às vezes eu sou acertado, mas eu lido, não sozinho. Agradeço por ter meus amigos. Peguei o transporte público, insalubre. O leão do reggae ruge. Suicida igual Suicide Boys. Estranho igual Rabby. Quero uma gordinha, redondinha, rosadinha igual Kirby. Me olha com a boca cheia. Pera aí, acho que fui rude. Do balacobaco igual Rita Lee. Igual água, igual Bruce Lee. Tirado pra ruim igual Rock Lee. Dedo nelas igual Van Halen. Corto bicos igual lightsaber. Mirei na boca dela com laser. Nerdolas usam um PC da Razer. Tomam choque igual taser. A dor dói hoje, doeu ontem e vai doer amanhã. 20 anos no inferno mental. Apelidei de Vietnã. Eu esgotei minha memória RAM. Eu me descobri um homem pan. Sexualmente viciado em algo emocional. Me fale um eu te amo mentiroso. Me conte doces mentiras, sim. Me conte doces mentiras. Agora, depois. Me conte doces mentiras. Por favor, me conte. Aí garçom, me vê outra dose. Agora entendo porque o tio morre de cirrose. Vida ruim da porra, quero logo a overdose. Quero logo que as gote caminote. Quero meu nome no Death Note. Notebook caro não toca copa. Copa é ouvido por manos que fumam em meninas de franja. Agora entendo porque o Draia não sorri tanto. Ele deve entender que o pouco tão invejando. Tem uns mano que tão parado e tão gorando. Manos fodem sem amor, tão gozando. Eu tô gostando muito dos números que venho ganhando. Não tô gostando que aos poucos tô me afastando. Tão me entendendo muito e eu tô me preocupando. Mano sem as pernas continua andando. Abro a vodka e nela procuro Cristo. Dor sobre o que vivi e orgulho do que tá escrito. Vale a pena sofrer muito quando se é um artista. Até o momento do esperado suicídio. Na ponta do abismo, fãs reais não me sigam. É um fato que eu sou um louco mesmo que eu te entenda. Eu sou o criador da obra, eu não tenho inimigos. Eu sou aquela obra do robô limpando líquido em loop. Isso aí, gatona, agora senta na minha cara, vai. Me use, me abuse, não me avise, me destrua por completo. Me veja como um objeto, eu te vejo como um objetivo. Eu faço certo, eu faço acontecer. E você, além de gemer, me oprimir, não me quer perto. Eu sei que você gosta apenas da minha língua, das minhas letras, mas me acha incerto. Não me acha bonito, mas atraente. Afinal, sou um cara bem diferente. Os esmalte não mostra os dentes, são podres, odeio videntes. Charlatão rima bem com religião. Eu não me dou bem com quem é cego por opção. Perdi minha fé em qualquer santidade, mas de verdade foderia crentes. Me bota de lado na sua vida, eu te boto de lado pra acabar logo. Ai que delícia. Deixa eu deitar e tu vem por cima. Vai demorar, eu odeio isso. Ai que delícia. Me receba em seu corpo, sua mente. Receba o karma. Ai que delícia. Me provoque, se afaste. Olhar de malícia, assassina, eu te mataria. Lavei minha mão e o sangue não saiu. Lavei meu corpo 99 vezes. Lavei meu pé pra deitar na cama. Lavei minha cabeça pra tirar memórias. O meu corpo implora por drogas, uma saída momentânea, uma fuga. Então me escuta, eu não sou a vítima, mesmo sendo, me dê mais disso. Mais uma vez, eu vi ela em meus sonhos. E eu não vou mentir, tentei dormir mais um pouco. Eu lembro do primeiro flerte, eu lembro do primeiro encontro. Me quebra o fato de mesmo odiando ela, eu ainda amo. Ainda chamo em minha memória, é uma tortura. Queria um carro Mercedes, pra capotar na curva. Entendo Mustang, num dia de sol, tá mó chuva. Aê doutor, qual o remédio pra culpa? Culpa por falar demais, culpa por ser usado. Culpa por acreditar, culpa por ser tocado. Culpa por usar ela, culpa por usar ele. Culpa por ser odiado, culpa por ser amado. O cheiro dela aos poucos some da minha mente. O batom vermelho dela não mancha mais meu dente. Eu já não quero mudar a história, eu sigo em frente. Em universo alternativo não seria diferente. Nunca. Nunca seria diferente. Quando eu era mais jovem, eu não tinha medo de nada. Eu não tinha nenhum medo de morrer, também não tinha nem porquê. Eu achava que se eu morresse, pra mim tudo bem, deixa pra lá, não importava a hora. Mas aí eu conheci uma mulher e tudo mudou. Eu comecei a sentir que queria viver de qualquer maneira. Pela primeira vez, a ideia da morte começou a me assustar. Ela não saía da minha cabeça. Eu nunca tinha me sentido daquele jeito, quase paralisado. E onde é que ela está agora? Ela? Sumiu por aí. Eighth Dimension. Então me fala, quais seus medos, seus segredos? O que você deseja com a cabeça no travesseiro? O que você faria no meu primeiro de muitos erros? Não serei o último, da mesma forma que não sou o primeiro. Não sou o primeiro homem na tua vida que promete coisas. Eu sou o homem que fala mentiras com uma ideia boa. Eu falo palavras bonitas, amo conversas à toa. Me engajo, até minha mente me fala, corra. Ainda tenho a dificuldade em me relacionar. Desilusões amorosas ainda me fazem chorar. ainda me fazem pensar que valeu a pena viver. Mesmo sofrendo karma, ainda vale a pena amar. Cobre João da Arca com uma corda, puxa e pare. Alexandre Revolver já bolou um temaki. Elas e eles não conhecem o Rafael. Melhor assim, bolei mais um fininho. Me fale a verdade. Bora assistir anime juntos. Não, One Piece não, eu prefiro Jojo. Vamos se encontrar no submundo. Sou o Wither, eu e tu, vamos morrer novo. Bora assistir anime juntos. Não, One Piece não, eu prefiro Jojo. Vamos se encontrar no submundo. Sou o Wither, eu e tu, vamos morrer novo. Em vez de ficar se sentindo sozinho em um grupo, é melhor ficar sozinho na solidão. Eighth Dimension. Vó, eu me tornei um homem que talvez você não amaria tanto. O homem do sorriso de canto, o homem que da boca sai encantos. Eu encantei manos e até uma mina, mas agora perdi muito no meio dos ganhos. O seu neto inteligente e bonito agora é um homem recluso e estranho. Algumas pessoas me amam, algumas me odeiam sem nem me conhecer. Criam teorias sobre mim e eu nem discuto, mando se foder. Mandem se foder o meu pai, o seu filho, a sua grande decepção. E vó, sabe o mais louco disso? Os mesmos erros dele tenho cometido. Me tornei um cara paranoico e depressivo, e no meio disso eu tenho meus vícios. Comecei com os remédios e piorei, misturei com bebidas e uma esquisita. No trabalho começaram a me olhar com medo, ainda mais depois do primeiro surto. Meus defeitos e os delas colidiram, perdi ela igual meu pai perdeu minha mãe. E tá tudo bem, vó, vou achar outra mina ou outro mano, sei lá. Mas por agora dói muito, e mesmo sendo forte, eu quero chorar. Eu quero esquecer, não, eu quero lembrar, mas não reviver. Se for pra reviver, seria você, vó. Eu sinto tantas saudades. Fofa e fale que é igual nós. Me mande um áudio. Eu quero ouvir sua voz. Me mande uma figurinha fofa e fale que é igual nós.